120 do Small Wake, 120 do Small Wake. Avance, 1208, gol 1161. Obrigado, Marais. Bom, boa semana. Obrigado, volta lá. Ocean Air 6079, na escuta para a quadra. Ocean Air 6079, autorizado para São Paulo, Congonhas, Serra Bravo, Serra Pampá, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 360, saída Sanvo 1, transição Motiva, pista em uso 10, transponder 5243, frequência do controle Salvador em 120, decimal 8, Ocean Air 6079. 360 para São Paulo via rota do plano, decolada 10, para o voo no Motiva, 243 a transponder, 208 controle, 6079. Ocean Air 0079, negativo Sanvo 1 no Motiva, é saída Sanvo 1 no transição Motiva. Sanvo 1 na transição Motiva, 6079. Correto, protegimento Ocean Air 0079, passe o 3, chame pronto para o pushback, acionamento. Bora, bora. Portão 10 aprovado, chame táxi 73399. Índia até o ponto de espera pista no 0, que nem é no 0 no 8. Chame pronto para decolagem, não posso esperar pista no 0 até 3601. Pátio Índia 1018, chamará para decolagem no 0 até 3601. Não posso esperar. De 080 graus com 04 nós, que é igual no 018. 018 hoje. ajuste autorizado, a linha é decolada 10, TAM 3601. Corre, Salvador, TAM 3399 para o TAP, COB é de 134, alternamos o Galeão com 4 horas de autonomia. TAM 3399, táxi aprovado via pátio principal e Índia até o ponto de espera da pista no 0, que negou no 018. Chame pronto para decolagem, ponto de espera da pista no 0, TAM 3399. Apresado pátio Índia, vai chamar ponto de espera, ponto 3399. Salve Salvador, muito bom dia, Gol 1229, informação Fogo Torte. Autorização de tráfego para São Paulo Congonhas, posição 23. 1229, bom dia, prepare por gentileza a saída Sanvo 1 no transição Mortiva. Eu já tenho o nível de voo 360 aprovado, aguarde 24, senhor. Como passou a saída do destino? Sanvo 1 no transição Mortiva. Sanvo 1 no transição Mortiva. Decolado aos 5.6, chame agora o controle Salvador, frequência 120.8, bom voo. 208, bom dia. 1229, pronto para cópia? Prossigo, 1229. 229, autorizado para Sierra Bravo, Sierra Papá, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 360, saída Sanvo 1, transição Mótiva, pista em uso no 0. Transponder 5246, frequência do controle Salvador 120 do Spam 8, Gol 1229, aguarde só um minuto para o protegimento. Botão 3399, confirme por gentileza, pronto para decolagem? Afirmativo, pronto para decolagem. 3399, autorizado a alinhar e manter a pista no 0. Alinhar e manter no 0, gentileza. Gol 1229, por gentileza, proteja as informações. Autorizado, nível 360 para o aeroporto de Congonhas, São Paulo. E a rota do plano, os para decolagem a 1-0, na situação 1, na situação morte. O transponder 5246, controle Salvador, 1208, 1229. Correto, protegimento, 1229, portão 3, chame pronto para o pushback, acionamento, senhor. É, 1229, né? Autorizado decolar, pistão no 0, vento 070 graus, 039. Decolar, pistão 039 graus. 9, decolado 59, chame agora o controle em Salvador na frequência 120, decimal 8, senhor, por favor. 08, boa noite. Controle Salvador, boa noite, da 3399. 3399, contato radar, subiu 340, após 2000 direto letra. Valeu 340, após 2000 direto letra, até 3399. 28 para o pushback finalmente. Portão 8 aprovado, chame para o táxi, Golo 961. Chame para o táxi, Golo 961. Ao 35, até 1, 2, 3, decimal 8. 2, 2, 3, 5, até 1, 2, 3, 2, obrigado. Mike X-Ray, Mike, prossiga. Aí, Mota 14, solicitar autorização de rebote para o ringue de número 09. E o Mike X-Ray, Mike, está no remoto do faixa principal e quer rebote até a... Confirme, por gentileza, o portão, por... 09. Para o 09, certo. Eu tenho a aeronave da Gol faltando pushback exatamente nesse setor, senhor. Aguarde assim que ela começar o táxi, eu autorizo o seu reboque, Mike X-Ray. Boa, obrigado. Via pátio principal em Índia, até o ponto de espera pistola 0, Canigola 018. Chame pronto para decolagem no ponto de espera pistola 0, Golo 961. 132-92, via pátio, Índia, até o ponto de espera, chamada pronto, Golo 961. Romeu, autorizado o início do rebote da remota do pátio principal até o portão 09, mantendo a escuta constante, chame ao término Mike X-Ray Romeu. Mike X-Ray Mike, obrigado. Pessoal, Mike X-Ray Mike, é. Decolando 1-4, chame agora o controle Salvador na frequência 120.8, chame bom voo. 08-1961. 251 na escuta precoce. Afirmo prosseguir. Poxa, número 251, autorizado para Sierra Bravo Golf Romeo, via Atores 1-0, Retango Bravo Eco, nível de voo 360. Saída Sanvo 1, transição Motiva, pista em uso no zero, transponder 5252, frequência do controle Salvador em 120.8, China 6251. 1-360 Guarulhos, acessou 1-0 5 Bravo West. Tango 1, transição morte da saída. Responde 5252, controle 20, controle para o China 6251. Correto, cotejamento, China 6251. Portão 1, chame quando pronto para o pushback acionamento. 5-1. Paulo, Mike X e Mike parceado na posição número 09, bom dia, obrigado. Obrigado, Mike, obrigado, bom dia. Chame agora o controle Salvador em 120.8. 208, né? Bom, bom dia, 961, tá na Fogo 1 na sua escuta. 961, contato radar, sou 360, direto Leda. Direto Leda, 360, solicita uma coordenação com a respista central 400. Chame agora de 400, continua. Claro. Autorizado nível 400 como final, super restrito inicialmente ao 340. Pois vou 400, mas restrito inicial 340. O voo 9L. 29, chame pronto pro táxi. 961, no chame centro Recife, 128.35, plano 123.8. Temos 181 a bordo, 3 horas e 27, Galeão. 37, Galeão, por gentileza, confirme 181 a bordo. Afirmo, senhor. Ok, número 229, taxi aprovado à direita, até o ponto de espera, pista no 0, que legal no 0, no 8. Chame pronto para a decolagem, no ponto de espera, pista no 0, gol no 229. Direita, até o ponto de espera, dá 1 no 0, reporta, manda pronto, gol no 229. Bono 349, bom dia, informação Golf. Bono 349, bom dia, informação Golf, confere. Por gentileza, prepare a saída Salvo 1, transição Doclo, aguardando. Um minuto, copy. Via Presulu 44 até Alfa Delta Alfa, nível de voo 380, saída Sanvo 1, transição Doclo, pista em Ozono 0, transponder 5256, frequência do controle Salvador em 120.8, gol 1349. 1349, autorizado Rio de Janeiro, nível 380, via Presulu 44 até Alfa Delta Alfa. Saída Salvo 1, transição Doclo, o código transponder 5256, o controle 120.8, 5010. Correto, protegimento, o gol 1349, o portão, correção, na remota do pátio que se posta, me posso para o puxo legal. Para o puxo aqui na remota, boa, no 349. Autorizando decolar, pressão 0, vento 1, 0, 0 graus, 0, 8, 9. Sim, decolar, já no 0, gol 1, 2, 2, 9. 9, decolado aos 26, chama agora o controle Salvador na frequência 120298, bom voo, senhor. 208, bom dia, senhor, bom no 229. Bom fim de semana. Controle Salvador, muito bom dia, bom no 229, passando a nível 1000 e próximo 1500 pés para 6 meses. 299, 1229, contato radar, tudo bem, 360, direto Lula. 360, presente quando letra gol no 229, 220, 225, por 10 Minas de Salvador, bom dia, Xanamea 079, na remota 1 Romeo para pushback, Xanamea. Aprovado na parte coisa 1 no parte 3, chama estando para o táxi, o Xanamea 079. Passando para o táxi, Xanamea 079. decolando à direita até o ponto de espera pista no 0, que é igual no 08. Chame o ponto para decolagem no ponto de espera pista no 0, que é 6851. Semana próxima, ponto de espera, 6851. Puxa o verde acionamento, o Bono 349, remoto. Bono 349, por gentileza, confirme, remoto do pátio principal, é isso? Afirmativa, remoto da pátio principal, Bono 349. Bono 349, aprovado, puxa o acionamento na remoto do pátio principal, chame o ponto para o táxi. Para o táxi, estou chamando a 079, CLB 158, economia de 3 horas e 36, alternando o galhão. Tocando o chamamento 079, táxi aprovado via pátio 3, pátio principal e Índia até o ponto de espera da pista no 0, que é legal no 08. Chame pronto para a decolagem no ponto de espera da pista no 0, o chamamento 079. Pátio 3, Pátio, Índia, reportar a plano, ponto de espera, o Oxalana 079 e 18. Fala, Salvador, na escuta do Azul, Alfex, no meu. Alfex, Fernando, chega. Solicito o reporte do Pátio 3 para a ponte 8. Aguarde um minuto para o início do seu reloque. 071, por gentileza, confirme o tempo do relógio. Da pista no 0, vento de 1 no 0 graus com 0,7 knots. Romeu, autorizado o início do reboque, chame no pátio 3, ponto para ingresso do pátio principal, Alfa X Romeu. Puxe o Alfa X Romeu, iniciando puxe, após se aproximar do pátio 1, você é contactado. Bono 349, pronto para o táxi, COP 122, autonomia 320, alterna com 1. Bono 349, táxi aprovado via pátio principal e Índia até o ponto de espera da pista no 0, que é igual no 018. Chame pronto para decolagem no ponto de espera da pista no 0, gol 1349. Autorizado via pátio Índia, pista no 0, Bono 349. E o Oxalana 079, pronto, ponto zero. Oxalana 079, autorizado a alinhar e manter na pista no zero. Ali mantém pista no zero. 490, Salvador Approach, Scope 910, descend to 2000 feet, QNH 1018, Sky Heavy Duna. Contato radar, subo 360, direto Leda. 360, direto Leda. Autorizado decolar, pistão no 0, vento 100, grau 079. Decolagem, chamada 6079. X-Ray Romeo, autorizado ingresso à faixa principal, mantendo a escuta constante até o portão 08, Alfa X-Ray Romeo, chame ao término. Positivo, Alfa X-Ray, cliente, continua no reboque até o ponto 8. Aí, gol, 379, o 1349, autorizado alinhar e manter na pista 10. Autorizado alinhar e manter na pista 10, gol 1349. Decolado 39, chama agora o controle de Salvador na frequência 120.8, chama por favor. 208, grau de Salvador, para a Tamara. Igualmente. Oi, Salvador, vazio, chama 6079. O chama 6079, contato radar, subo nível 360, via saída São Bruno. 360, via saída São Bruno, chama 6079. Autorizado decolar, pistão no zero, vento 100 graus com meia dúzia de nós. Faz autorizada, pistão no zero, boa, 6, 4. 49, decolado aos 43, chame agora o controle Salvador em 120, decimal 8, senhor, bom voo. 08, bom dia, obrigado. Bom dia, Bono 349, passar 1507 para o nível 380. Bono 349, contato radar, sobre o nível 380, via tradução 11. Cuidado, 380, Bono 349. Nós chamamos sempre o recifrão do 28.35, até a 23.8. 28.35, até a 23.8, eu chamo a 6.79.